hip-hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJ, grafiteiros, MC, que está expressando sua arte pelo país. Alô, alô, contatos imediatos. O hip hop brazuca aqui bate no ata, saca só. Se liguidão, é na maior, maloqueiros da rima, te passando autoestima. Aí doidão, pode run pra valer. Se ligue nesta cultura, fazendo por merecer. Originalidade tem que ter esta vontade, para poder viver, sobreviver bem à vontade. Capitalismo forte, se perder você se fode. Então aí doidão, fica atento e não se fode. E se jogue, né, Loki, a brisa tá no bote. Acenda um do bom, só pra mente amenizar. Analisando a jogada com os manos de Arujá, se agilizar com várias gatas no rolê. Com o microfone eu tenho dono, rap me inspirei. Junto com os maloqueiros, as barreiras ultrapassei. Maloqueiragem impera de ponta a ponta, ela impera sem vacilo na ideia. Vai um salve pras favelas. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Se tu mora onde mais causa aplausos para a raça humana, o hip hop faz história, louvado Deus será. Agora tá na hora, mente sempre à frente, sintoniza a estação que é com a gente. O microfone que canta, skateboard na rampa, rodas são as leis que não se encaixam. Houve uma mudança na batida, boom e caixa. Queremos uma política que mude, não me ilude. Sistema fute, do princípio de vacas magras. Experimente tudo, a água, terra, fogo, ar. A mudança do seu lado só depende de você. Representa com atitude, fazer por merecer. Digam, Deus me deu o que eu mereço. Atitude vem de berço. Tenho um quarto, mais um terço. Sai na quinta, mas não esqueço. Nosso talento não tem preço, pelo mesmo te ofereço. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Rateio, pede a pizza, calma as lombrigas. Cidade, natureza, é skatista. Arujá, domingão, mó saudade. Encontro de grafiteiros, agita a cidade. Rap rola na maior, escuta a voz no box. Quem não sabe o que é, ha! Entrar em choque. Fazer o quê? Vai entender? Ha, e aí, malucão? É hip hop pra valer, pra valer. O trampo do Renato representa o que eu faço. WJ nas picapes e o B-boy no arregaço. É só querer, fazer por merecer. Eu tô no sapatinho com você, quero aprender. Juntou os fios, saiu até faísca. Cidade é natureza e o esquilo tá na vista. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Só rap na maior, hip hop cultural aqui bate sem dó. B-boy, DJs, grafiteiros, MCs, que te está expressando sua arte pelo país. Pode acreditar, controla a mente. SNJ representando toda a cultura hip hop brasileira, mano.